Está começando o podcast com Rafael Cunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Então, pessoal, estamos começando aqui o segundo episódio do Podquest, nosso podcast semanal sobre desenvolvimento de games, outras notícias do mundo de games, ou seja lá o que for que der na nossa telha. Hoje, novamente, nós temos aqui o trio de colaboradores. Meu nome é Giliar. Eu sou o Rafael. Eu sou o Fernando. Então, Rafael e Fernando estão de volta aqui para discutir as notícias, falar sobre o que a gente está jogando, e a gente sempre tem também um assunto principal do programa para discutir. Então, a primeira sessão que a gente tem no nosso podcast é Active Quest, onde a gente fala sobre o que a gente está jogando. E, de repente, de uma semana para outra, nem tem muita novidade para falar. Mas, mesmo assim, eu vou abrir o espaço aí para que vocês digam aí para os nossos ouvintes o que vocês estão jogando e, principalmente, por quê. O que vocês estão achando de bom ou de ruim. Então, Fernando, você quer começar essa semana e dizer para a gente quais são os jogos aí? Eu sei que você tem trabalhado bastante, mais do que jogado, né? Mas você quer dizer pra gente se tem algum jogo que você está jogando essa semana e por quê? Então, como você bem observou, não, eu estou trabalhando mais que jogando, né? Então, o que acontece, eu estou jogando coisa mais casual. Eu dei uma olhada no Space Invaders Infinity, que eu achei bem bacana, bem bonito. E comprei o novo Professor Layton. Só que eu tô um pouco decepcionado, ele parece que mudou um pouco o foco. O primeiro e o segundo foram mais pra, tipo, foi mais divertido, assim, a história era melhor. E agora o novo parece que eles estão procurando um público mais adulto. Os puzzles estão muito chatos, a história tá muito, muito enrolada, sabe? Então parece que eles perderam a mão dessa vez no Professor Layton. É isso aí. Entendi, explica pros nossos ouvintes aí que nunca ouviram falar do Professor Layton, qual que é o esquema desse jogo? Ah, então, é um jogo de basicamente de puzzles. Então você tem sempre o professor e o aluno, o Layton e o Luke, e os dois sempre estão juntos, como se fosse um Sherlock Holmes e um professor e o Watson. Aí o que acontece, você tem um mistério, você tem que resolver, e pra prosseguir no jogo você tem que resolver pequenos puzzles. Alguns são tipo puzzles matemáticos, outros são puzzles de visuais, outros são quebra-cabeças de mover peças pra lá e pra cá. Outros são clássicos, problemas clássicos da computação, tipo problema das damas, problema dos cavalos nas casas, alguns de grafos, de atravessar a rios, etc. Então são vários problemas tipo matemáticos e brincadeiras que a gente tem, todos envolvidos no jogo, sabe? De formas diferentes, com caras diferentes. Então, o primeiro e o segundo são muito bons, assim, porque os puzzles são muito bem sacados, a história é muito boa, e muito do jogo tem vídeo, sabe? Tem bastante vídeo contando histórias, então é um jogo bem bonito, bem divertido, assim, pra se jogar. E você, Rafa? Cara, minha semana foi dividida entre Civilization 5 e Fórmula 1 2010. Os dois saíram essa semana. Eu comecei a jogar. Cara, Fórmula 1 é bom demais. Eu que não sou muito fã de jogo de corrida, assim, eu. Nossa, viciei mesmo Fórmula 1. E Civilization, inclusive, talvez, acho que eu vou deixar pra falar um pouco mais pra frente, que vai ser um dos assuntos da semana. Mas o. O Fórmula 1 que eles acertaram em cheio, assim, o que é divertido para os fãs da Fórmula 1, sabe? Que é acompanhar as ultrapassagens, sabe? A corrida inteira é muito tensa. O que acontece, a Gold Masters fez, então eles manteram a mesma mecânica que já tinha no Dirt, por exemplo, que é que tu pode dar replay, assim, caso tu erre, pra tu não se frustrar, puta, errei, acabou minha corrida inteira, entendeu? Tu pode voltar atrás e conforme mais, até voltando no assunto da semana passada, quanto mais difícil tu coloca o jogo, menos replays tu pode fazer, ou até na dificuldade máxima não tem replay, se tu errar, problema é teu, não se divide. Daí isso diminui um pouco a frustração até, assim, mas eu prefiro não usar pra ser mais autêntica, assim, a experiência. E eu, até o jogo é bem mais difícil de se jogar em primeira pessoa, assim, dentro do cockpit, porque a tua visão do horizonte é bem mais limitada, tu vê a curva chegando bem em cima, mas é muito mais emocionante jogar assim, tá? Até com som, assim, com fone de ouvido, escutando o barulho dos carros, assim, é demais, assim, os caras acertaram a mancha aí. Bom, da minha parte, eu não tenho jogado nada muito diferente do que a semana passada. Na verdade, eu não tive tempo ainda de me dedicar mais ao Mass Effect 2. Eu ainda não terminei o jogo. É, que vergonha, né? Mas joguei um pouco... Na verdade, essa semana eu passei mais testando o disco final, versão final do FIFA 11, que vai sair terça-feira agora. Então fiquei mais jogando isso, que é meio trabalho, meio lazer, né? E... Quer dizer, na semana que vem eu acho que eu vou poder falar oficialmente sobre o que eu acho do jogo, mas também minha opinião é meio parcial, porque eu participei do desenvolvimento. Mas fora isso, na verdade não teve mais nada. Assim, eu instalei o demo de um jogo chamado Amnesia, que tem no Steam, que eu ouvi falar muito bem, mas ainda também não cheguei a jogar, então tô na expectativa aí dessa semana poder dar uma experimentada nele, quem sabe comprar. E o outro jogo também que eu baixei o demo, ainda não joguei, é o Civilization 5. Sempre fui fã de Civilization. Tô aguardando aí pra ver se essa semana eu tiro um tempinho pra jogar o demo. Então, a próxima sessão que a gente vai discutir aqui é o Journal, que seriam as notícias que saíram essa semana e a nossa opinião, principalmente, sobre elas. E a primeira notícia que a gente separou aqui foi o lançamento do Civilization 5. O Rafa, tenho certeza que dedicou aí boa parte do tempo dele essa semana para jogar. Então eu queria saber, Rafa, e daí que o Civilization 5 foi lançado? Então, cara, eu jogo Civilization talvez desde o primeiro. Eu pulei o segundo, eu acho, mas aí joguei todos, estava bem empolgado com o quinto. E eu fiquei bem feliz, cara, que eles deixaram o jogo bem mais acessível, assim, pra quem tinha medo de Civilization, né? Essa palavra Civilization dava medo em quem gostava de jogos de estratégia, assim, queria tentar alguma coisa nova. Eles deixaram o jogo mais, como é que eu posso dizer... complexo com o elemento de hexágonos, né? Porque agora não são só quadrados, são inimigos que podem te atacar por seis lados diferentes. Isso deu um nível de estratégia muito, muito bom pro jogo, assim, mas eles tiraram mecânicas que, por exemplo, a mecânica de religião não existe mais no jogo. Eles tiraram, tipo, coisas que não era fundamental pro que era divertido em Civilization, foi removido, e algumas features eles inclusive colocaram. Eles juntaram, assim, algumas das features. É uma coisa legal também que eles botaram nova foi a feature de cidades-estados, que são como se fossem civilizações independentes, que elas não brigam contigo e com nenhuma outra civilização pelos objetivos do jogo. Elas estão lá para ser teus inimigos ou teus aliados que te provêm com recursos ou até te ajudam militarmente. Então daí tu pode dar... presentes pra eles, ou tu pode dar ajuda militar quando eles precisam e tal, e tem esse esquema de aliança que ficou bem legal, assim. A curva de aprendizado achei muito boa com toda a parte dos conselhos, assim, as pessoas que te ajudam, os teus conselheiros que te ajudam em cada parte, eles são tão mais ativos no sentido de de te dizerem exatamente o porquê que porque cada ação deve ser feita e porque para que cada recurso serve. Então eu acho que ficou bem fácil para quem nunca jogou Civilization tentar pela primeira vez, assim. Ficou bem legal. Outra coisa que eu achei bem interessante é tu não poder botar 300 unidades dentro do mesmo lugar, sabe? E pegar e atacar tudo no mesmo tempo. Só uma unidade militar pode ocupar o mesmo hexágono ao mesmo tempo. Então isso dá umas estratégias interessantes, né? De uma, as unidades mais fortes cobrir as mais fracas. Então ficou bem legal, cara. Eu gostei bastante do Civilization 5. Entendi. Parece bem interessante o fato deles terem limitado, né, a uma unidade militar por hexágono. Em compensação, você tem hexágonos ao invés de losangos. Então você pode ter até seis, né, unidades militares em volta do mesmo alvo. Então eu imagino que o combate deve ter ganho aí em profundidade estratégica. Por exemplo, tu bota os arqueiros atrás da infantaria, né? A infantaria fica protegendo os arqueiros, e tu só lá de trás com os arqueiros dando flechado nos caras enquanto a tua infantaria tá atacando pela frente, né? Inclusive agora tu não pode mais botar 300 unidades dentro da cidade. Antigamente tuas cidades eram virtualmente indestrutíveis, tu colocasse todas as tuas unidades dentro da cidade. Agora é uma unidade militar por cidade, mas a cidade se defende, agora a cidade tem um ataque próprio. Entendi. Então quando os inimigos estão chegando perto, tu já pode começar a atacar eles, para enfraquecer eles até eles chegarem, entendeu? Então isso tornou muito mais difícil tomar cidades do que era antigamente. Antigamente a cidade era desprotegida, tu mandava uma unidadezinha lá capturar. Agora não é mais assim, agora é bem mais difícil. Então não tem mais bobo no Civilization. E você é fã de Civilization? Se interessa pela franquia? Como é que é? Eu jogava o Civilization muito tempo atrás. Mas não sei, assim. Eu não tenho um paixão, assim, sabe? Não consigo jogar, assim. Não me atrai muito, sabe? Eu sempre tive uma sensação jogando Civilization que era. Você joga uma partida, desenvolve tua tecnologia, ataca todo mundo. E daí? Sabe? Sempre no final de uma campanha. Eu acho muito legal o meio, sabe? A maneira como a mecânica acontece e tal, mas eu sempre senti muita falta de ter algum tipo de objetivo maior. Dá essa sensação mesmo de que é um jogo de tabuleiro, simplesmente, tipo um War, né? Onde o seu objetivo é ganhar o jogo, mas não tem uma, não sei, talvez uma história por trás ou alguma narrativa sendo contada. Quer dizer, tem a narrativa de como que o mundo se desenvolveu, aquela instância do mundo, né? Aquela partida que você está jogando. Mas isso fica implícito, né? Você não... Eu não sei, também não sei como é que faria para se ter um elemento narrativo num jogo como esse, mas o que eu sei dizer é que a minha sensação sempre foi essa. O que vocês acham? Eu acho que você tem um bom ponto. Desculpem. Não, é porque... Imagina se você pudesse pegar uma civilização e tentar desenvolver algum ponto da história dela. Que ela fez alguma coisa, por exemplo, os persas tentando conquistar uma parte do mundo. Então essa seria a motivação. Então você conta a história dos persas, tem os elementos históricos dos persas, como desenvolver a tecnologia militar. E você vai dando um push nisso e tenta, por exemplo, fazer o que o Civilization faz, mas com fundo de história. Você começa com uma história forte, você se envolve e vai desenvolvendo, sabe? Você também poderia só ter esse modo normal, sabe? Mas acredito que se você pudesse ter um nível maior de imersão, assim, em relação à história mesmo, sabe? Você poder se envolver, você... Quando você tem que, sei lá, destruir Cartago, ou fazer não sei o que lá, matar alguém, descobrir um novo jeito de aterrorizar as pessoas... Eu acho que você dá um nível muito legal de storytelling. Eu acho que fica bem, bem, bem fissurado, assim. Principalmente pela parte histórica, assim. Você imagina se você tá com os romanos e você começa a desenvolver coisas, começa a conquistar aí. Tem, sei lá, Júlio César, tem não sei mais quem, que eu não sei nem o nome dos caras. Mas enfim, só a parte histórica, assim, de você poder se envolver com a história dos caras, o que eles fizeram e desenvolver em cima disso, atrás do objetivo do que eles fizeram, e ver se você consegue realmente fazer com que aquela civilização seja dominante, acho que ia ser bem bacana, cara. Eu acho que vai ficar bem a fim de jogar isso. O que você acha, Rafa? Você acha que Civilization poderia utilizar de mais contexto por trás da jogabilidade dele, e como é que esse contexto poderia ser inserido? Eu não sei, eu já pensei nisso, na verdade. Por exemplo, tem uma coisa que a série Total War faz, que, por exemplo, tu é o Warlord, ou seja lá, tu é o general ou o comandante supremo daquela nação, e tu tem que ter filhos, e se tu não tiver filho, quando tu morrer, é game over, entendeu? Tu tem que ter um filho para que o teu filho assuma o teu legado e o jogo assim continua. Já pensei se isso caberia no Civilization, assim, porque isso seria uma história de que é tua, assim, tu é o general que tá comandando, sabe? A tua família que tá comandando. Mas eu acho que não cabe, porque Civilization é muito, muito, muito... cobre uma parte da história muito grande, assim, desde sempre, praticamente. Então, eu acho que o propósito do jogo é praticamente o que tu falou mesmo, é só um jogo de tabuleiro, é só um jogo de tabuleiro de história, assim, que tu joga conforme as evoluções das próprias civilizações que estão no jogo, construindo, focando mais em evolução militar ou diplomacia, ou seja lá como for. Então tem maneiras diferentes de ganhar, mas eu acho que a proposta do jogo é essa mesmo, assim, é usar a história e a evolução das civilizações para ganhar, para atingir o objetivo final. É, mas eu entendo o que o Seco tá querendo dizer, a gente sentiu uma falta de maior, vamos dizer, não é nem de veracidade, mas de alguma coisa que faça uma conexão com a história. E aí é que eu acho que uma série, por exemplo, como Total War tem muito mais condição de fazer do que o Civilization. Acho que acaba sendo que o Civilization, ele é mais um jogo de tabuleiro mesmo, como a gente estava falando. Até você mencionou a possibilidade de você ter que deixar filhos para poder o jogo continuar e tal. No Civilization isso não faria muito sentido mesmo, porque a figura lá do teu general é mais como se fosse um deus, né? Nem uma pessoa que está ali na Terra andando, né? É até uma coisa simbólica, até porque o tempo que passa, ou que o jogo faz parecer que passou, é uma quantidade de tempo absurda, né? Uma evolução gigantesca que não... entendeu? Não teria como fazer de uma maneira verossímil. Então, então eu entendo o que o Seco e eu estamos sentindo falta do jogo. Acho que é questão da expectativa mesmo. Se você for jogar o Civilization pensando que vai ser realmente um jogo de tabuleiro, entendeu? Um jogo onde aquela campanha acontece, acaba ali e você, entendeu? Não tem, na verdade, zerar o Civilization. Quando é que você zera o Civilization? Não tem, sabe? Então, se você encarar o jogo dessa forma, como mais um jogo de sessões de jogo que você participa, eu acho que é o jeito de você curtir o jogo. Acho que até tem, tu pode até zerar o Civilization, mas é como é tu que decide qual é o teu objetivo, não é o mesmo sabor de vitória de um outro jogo, assim, a gente pode dizer. Então, a próxima notícia que a gente separou aqui, na verdade são duas notícias, mas que elas abordam temas parecidos, que o tema que na verdade a gente quer opinar é sobre o futuro do jogo em PC. E essa semana, duas notícias que a gente prestou atenção foram o Good Old Games, o GOG.com. Teveria um esquema de publicidade meio diferente, onde eles fingiram que o serviço deles tinha acabado, mas na verdade era o fim do beta. E eles usaram isso para conseguir espaço na mídia, né? E quando eles reabriram, na versão, né, final do site do serviço, o jogo de destaque que eles estavam oferecendo era o Baldur's Gate da BioWare. Então... o Good Old Games é uma das iniciativas aí que tenta resgatar alguma coisa do mercado de PC com, obviamente, distribuição digital, da mesma forma que a gente sabe que o Steam é dominante nessa área. E a segunda notícia foi a Microsoft tendo que ir à imprensa para reafirmar que ela ainda está comprometida com o desenvolvimento de jogos para o PC, com todo o esquema do Games for Windows, porque nos últimos, vamos dizer, um ano e meio aí, vários estúdios da Microsoft que faziam jogos de PC andaram fechando. Por exemplo, o estúdio que fazia o Flight Simulator, o pessoal da FASA que fez o MechWarrior Shadowrun, o pessoal da Ensemble que fez o Age of Empires, toda a série do Age of Empires e depois o Halo Wars, que eram estúdios tipicamente centralizados no PC, foram fechados, né, nesse tempo. Então, mas a Microsoft veio até a imprensa para reafirmar que, por exemplo, Fable 3 vai sair para o PC, o Age of Empires Online está sendo desenvolvido. Então foram essas as notícias. Então eu queria que nós três comentássemos um pouco sobre o estado do mercado de PC. Eu sei que todos nós aqui temos o PC no coração, jogamos PC até hoje com vários jogos no Steam, por exemplo. Então eu queria saber o que vocês acham. Eu queria começar então com o Rafa. Para onde você acha que o PC vai? O que você acha dessa notícia do Good Old Games, que eu sei que você separou para a gente conversar aqui? Então, inclusive eu tenho conversado volta e meia com um amigo meu sobre a indústria de PC mesmo. Eu, uns meses atrás, eu dizia para ele, cara, o PC morreu já, não existe mais não. Dá 5 anos, não existe mais jogo de PC. Mas eu tô voltando atrás do que eu falava, assim. Eu, inclusive, agora comprei um PC novo. Eu sempre usei Mac como computador, comprei um PC só para jogo. Eu acredito que estão voltando com tudo, assim. Steam domina a distribuição digital e já, inclusive, você na semana notícia que a distribuição digital é maior do que retail para PC, né? É maior do que os jogos vendidos nas lojas para PC. E o Good Old Games, como tu falou, que eu acho legal que eles não tentam competir com o Steam, no que o foco deles é jogos antigos, mas... Normalmente jogos 3 jogos são jogos de uma, duas gerações atrás, talvez. Eu acho que tá voltando, cara, essa promessa da Microsoft e tudo que precisa é alguém com dinheiro por trás, né, pra voltar. Certo, e Fernando, o Rafa falou em voltar. Você acha que os jogos de PC estão voltando? Ou você acha que eles nunca foram a lugar nenhum? Olha, interessante sua pergunta. Então, é porque você pode ver que nos últimos, talvez, 4 anos, com você tendo consoles graficamente compatíveis com PC e muito mais baratos, o mercado tem um mercado muito maior, então o foco são esses consoles. Faz tempo que eu não vejo bons jogos exclusivos para PC. Agora saiu o StarCraft 2, que todo mundo ficou bastante impressionado com os números, né? Mas faz bastante tempo que a gente não ouve um título exclusivo de PC, alguma coisa que seja bastante tocante, digamos assim. Porque o mercado não é mais dedicado a PC, você tem duas outras plataformas excelentes de jogo. Mas não sei se ele... Ainda não tenho certeza se ele foi a algum lugar ou não, porque eu sempre... continuo com o meu PC jogando desde sempre, comprando jogos pro PC, então. O que eu entendo sobre esse assunto, eu acredito que o PC sempre foi uma plataforma de mais risco para o publicador, porque você não tem uma... Primeiro, você não tem uma noção tão exata da base instalada, né? Com o console, você sabe quantos PlayStation 3 existem no mundo, então qualquer projeção de vendas que você possa fazer, qualquer projeção de retorno que você possa fazer é mais bem embasada. O console, tudo depende do seu requisito mínimo, né? Conforme você vai puxando mais o requisito mínimo para cima, menos gente vai ter PCs compatíveis. Então isso já é um fator de risco que está muito mais suscetível, né? Esses resultados estão muito mais suscetíveis. Então, quando você chega numa situação como a gente tem hoje, onde desenvolver um game AAA é tão caro, né? E já é tão arriscado por si só, fora o risco inerente à plataforma, eu acho que é onde o PC começou a ser menos atraente para essas grandes publicadoras. Pelo menos é a minha opinião, como praticamente leigo do assunto, mas é o que eu imagino que deve passar pela cabeça de quem está tomando essas decisões. Agora, eu também acho que existe muita... Eu acho que a gente tem essa percepção de que o mercado de PC caiu muito. Eu acho que um grande culpado disso também é a maneira como esses números são medidos, que não faz muito tempo que os números da venda da distribuição digital passaram a ser realmente computados de uma maneira periódica. Inclusive o Rafa citou a notícia essa semana de que a venda digital está suplantando a venda de caixinha na plataforma PC, mas durante muito tempo os números da venda digital eles não foram computados no mesmo balaio dos números da venda nas lojas, porque o número da venda das lojas os publicadores tinham muito mais controle, tinham muito mais já tinham toda uma tradição de publicações e e grupos de pesquisa que faziam o levantamento desses dados, né? Como por exemplo o NPD Group, que sai todo mês com os números da indústria. O NPD até hoje não faz a medição das vendas digitais, né? E eu acho que é nesse ponto em que o PC pareceu estar numa situação muito pior do que na verdade sempre esteve. Eu não acho que o PC está crescendo horrores, até pelos motivos de risco que eu mencionei antes, mas eu também não acho que seja tão mal assim. Pelo menos a percepção que a gente tem com as pessoas que a gente conversa é que, entendeu, praticamente todo mundo que a gente conhece que usa o computador e que foi jogador de PC tem uma conta do Steam, está comprando jogos no Steam, né, e continua jogando. Então, talvez a explosão do Wii para as massas foi uma coisa que no PC a gente não viu acontecer. Então esse crescimento, né, que por exemplo o Wii acabou acarretando, quando você considera os consoles como um todo, fazem com que o PC pareça tão pior, né, numa situação tão pior. Mas eu acho que tem essa série de pequenos fatores aí que pode ter contribuído para nossa percepção ser muito pior. E aí por isso que agora, com as publicações todas prestando mais atenção na distribuição digital, parece que o PC está voltando, né, com uma força tal que eu na verdade não sei se ele, entendeu, se ele não sempre esteve nesse patamar. O outro ponto que eu achei interessante foi que o Fernando colocou sobre os grandes lançamentos no PC. A gente não tem visto, fora isso, StarCraft 2 recentemente, fora o World of Warcraft, com o sucesso que ele faz e com todas as expansões que ele está sempre lançando, eu não estou vendo mais que outro grande estúdio fora Blizzard está dedicando uma parte substancial do seu dinheiro, né, do seus recursos, para alguma coisa exclusiva do PC. Na verdade, a gente está vendo acontecer o contrário. A Crytek, por exemplo, que sempre foi a empresa da vanguarda aí do desenvolvimento do PC, teve que se render aos consoles, vamos dizer assim, para o próximo lançamento deles, o Crysis 2. Uma das notícias que saíram essa semana também foi uma entrevista com o presidente da Crytek, onde ele fala sobre essa mudança de cultura dentro do estúdio para se desenvolver para os consoles também, né? E o que isso significa? Ele evitou aí falar sobre se o PC está morto ou não está, até porque o Crysis 2 obviamente vai sair para o PC também, e a melhor versão dele vai ser no PC, mas traz bastante argumento para essa nossa discussão saber que uma empresa como a Crytek, por exemplo, vai desenvolver para os consoles. BioWare também, um dos grupos da BioWare, o grupo que fez o Neverwinter Nights, que agora fez o Dragon Age, é um grupo que teve que trabalhar com os consoles pela primeira vez no Dragon Age, né, e que antes era exclusivo do PC. Então o que está muito mais acontecendo é o contrário, são jogos exclusivos de PC sendo trazidos para os consoles também, como uma maneira, como eu disse, né, eu acho que é uma maneira de se reduzir esse risco, né, e publicar em plataformas onde o risco é menor. Tem uma parte que não é o risco só dos desenvolvedores, mas é risco para o jogador também. Por exemplo, vou comprar um jogo para PC, tem aquela incerteza se meu PC roda ou não, e o meu PC que roda um jogo hoje não vai rodar daqui 3, 4 meses, e tem também toda aquela incompatibilidade com o sistema operacional ou com alguma coisinha ali que pode fazer o jogo não rodar. Então é quando o jogador vai pensar, compro para o PC ou para o console. O console eu rodo de certeza, garantido 100%, a não ser que seja alguma falha no disco, não vai ter problema. Entendeu? Daí talvez por esse motivo também as vendas dos jogos de PC estão perdendo um pouco de mercado para os jogos de console, né? Tem uma coisa que eu acho que tá seguindo, me parece, né? Tá seguindo com uma força desde sempre, que é a parte de MMO, principalmente MMORPG, né? Eu sei que agora vai vir o Guild Wars 2, que é um jogo que eu tô esperando pra jogar. Eu acho que vai ser um ótimo título. E você vê que você não tem como colocar a quantidade de sinceramente, a quantidade de inputs de um MMO requisito para um videogame, né? Um controle em joystick. Eu sei que o Final Fantasy XIV está saindo, vai ser um jogo que eu vou comprar para PS3, provavelmente, só para ver como que eles resolvem um MMO com 20, 30 tipos de comandos diferentes, você tem que executar em um console. Então eu tô louco para ver como vai ter essa transição, porque eu acho que por enquanto a única coisa que é muito melhor em PC e que o pessoal acho que não pisca em fazer para PC comparado com console são os MMOs. E os RTS também, né? Quer dizer, se o nome do seu jogo não é StarCraft, você tá fudido. Então, essa foi a nossa sessão Journal dessa semana. A gente vai dar um pequeno intervalo aqui, um pequeno break, deixar vocês aí com uma musiquinha, né, alguns pedacinhos aí dos erros de gravação e da parte não publicável ou semi-publicável do nosso podcast. E a gente volta daqui 3 minutinhos com o nosso assunto principal, a Main Quest. Tô jogando muito, não, tô trabalhando mais do que jogando ultimamente. Tá sobrando umas 4 horas de jogo semanal. Trabalhando mais do que jogando soa bem, né? Não, mas eu digo, trabalhando demais. Eu acho que demais. Algo me diz que é assim que tem que ser, cara. Então, cara, já que nossos pais e todas as pessoas que nunca sabem o que a gente faz, acho que a gente passa o dia inteiro jogando, né? O Seco pelo menos tá deixando bem claro que tá trabalhando mais do que joga. Dessa vez eu tô mesmo. Quente pra caralho. Pô, cara, você não tem ideia aqui em casa não tem ar-condicionado, não tem nada disso, não tem ventilador nenhum, porque na época do frio não precisa. E na época do calor a gente deixa a janela aberta, mas eu não posso deixar a janela aberta, entra um monte de ruído lá de fora na gravação. Então eu tô aqui no calor, filha da puta, com tudo fechado. Tô de cueca aqui, ó. Pois é, sim. Aí, você, pô, tá vendo? Eu tô de cueca na cara, dura. Você tá de cueca na cara? Dura ainda, pô. Cara, a gente tava no almoço de Lhágero, era um menino que vinha do Rio, né? Menino do Rio. Aí, daí o Chuin, né, tudo grandioso, fazendo um negócio de ar, né? No Taekwondo. Daí eles estavam descrevendo o que eles estavam fazendo, assim, né? Na hora do almoço. Daí, de repente, o Gilhard fez umas 3 ou 4 perguntas pro Chuin, né? Que o Chuin não sabia responder direito. Daí ele, assim... Você, Gilhard, por acaso você entende alguma coisa de ar? Daí o Gilhard... tentando comer um bife, assim, né? Botou o bife com calma, respirou fundo, com uma cara bem singela, assim. Então, cara, eu tô começando o meu doutorado em IA pra jogos. Não tinha como falar isso sem parecer um filho da puta, entendeu? Eu não, cara, sabia onde enfiar, cara, minha cara pra dizer, cara, isso pra ele. Cara, eu tenho essa visão gravada, assim, cara. Sério. Estamos de volta aqui no PodQuest Episódio 2 e hoje nossa main quest, nosso assunto principal, vai tratar sobre os protagonistas dos games e, na verdade, mais especificamente, bem especificamente, sobre protagonistas que são bem definidos, que têm uma personalidade forte, personalidade própria, e protagonistas que são, entre aspas, indefinidos, que são um canvas para que o jogador se projete neles, ou pelo menos o jogo tenta fazer com que o jogador consiga fazer isso. Eu acho legal quando você tem um personagem bastante definido, e eu também acho legal quando existe a indefinição, né? Quer dizer, você consegue se projetar e ter um... você sentir como se fosse o personagem. O que eu realmente não gosto de quando você tem um personagem definido é quando o personagem faz ações e coisas que você não consegue concordar e você não pode fazer nada a respeito daquilo. Isso me incomoda bastante. No Heavy Rain teve vários momentos que você tinha que trabalhar com o personagem e, infelizmente, é como se você tivesse um marionete. Você tinha que manipular o cara e até um certo limite, porque o resto era toda a personalidade dele. Tinha coisas que eu realmente não concordava, me senti chateado, assim, de ter que, digamos, decidir algumas ações para um personagem. Então é como se eu fosse um terceiro ou até o narrador da história. Eu não gosto muito do papel da narração. Mas, por outro lado, eu gosto de personagens fortes, tipo, sei lá, Duke Nukem, Hitman, na qual você tem um personagem forte, que tem um background, tem a sua personalidade, mas você não necessariamente é afetado pela personalidade. Ele tem o jeito dele, mas ele é só uma máscara que se usa pra jogar, assim. Então é engraçadinho, com as piadas, o jeito que as pessoas se referem a você. E também tem a parte do cara do como você comentou, né, o indefinido, né, como seria o cara do Doom, do Quake, até mesmo do Halo, onde você pode se projetar, imaginar que você é o cara com a 12 matando um monte de demônio, que também é bastante bacana. Então, na real, eu acho, como eu comentei, eu gosto dos três modelos, mas a parte que eu não gosto é quando eles colocam você de uma bota pra você a narrativa de forma que você não concorda com algumas ações e você não pode fazer nada a respeito daquilo, porque é daquela forma que o personagem foi desenvolvido e você só pode manipular a personalidade dele ou as ações dele até um certo ponto. Né? É basicamente isso. Então, Fernando, aproveitando o gancho de uma das coisas que você disse, você falou que uma das coisas que você não gosta é quando aquele personagem bem definido, ele acaba tomando decisões que você não tem o controle de tomá-las de maneira diferente, decisões essas que não te agradam ou não são aquilo que você queria que ele fizesse. Por que que isso é um problema, por exemplo, nos games, mas não é um problema, por exemplo, num filme? Ou talvez seja, né, pra você. Como é que você se sente quando o protagonista do filme age de uma maneira diferente, de uma maneira inusitada, uma maneira que você não gostaria ou não esperava que ele fizesse? Por que que isso, essa sensação, é diferente nos filmes do que nos games? Pra mim é a mesma sensação, assim, a sensação de frustração. Tem vários filmes que eu assisti nos últimos tempos onde eles te mostram o personagem de uma forma e de repente o personagem toma uma ação que você não concorda com aquela ação naquele momento, e eu fico profundamente irritado, porque se você analisa a persona de quem está envolvido, você está envolvido com a história, você consegue se imaginar na cabeça daquele cara, e ele toma aquela atitude que você considera sendo inadequada, até às vezes boba, eu me sinto, como posso dizer, frustrado e bastante revoltado, porque eu realmente gostaria de poder pegar o detalhe que o personagem, tipo, todo o desenvolvimento do personagem e toda a persona envolvida e mudar apenas aquele detalhe, sabe? Eu não gostaria de ser forçado a esses detalhes. É a mesma coisa em filme. Eu fico bastante frustrado quando você vê isso em filmes. Posso dar exemplos, por exemplo, quando você tem o herói todo esperto, cheio da visão, que conhece todo, sabe tudo, todo sistemático, e aí, de repente, pra o plot continuar, entra uma situação forçada na qual você sabe que aquele personagem, pela toda a persona desenvolvida dele, nunca faria aquilo, e aquilo é simplesmente pra você ter um gancho pro plot, sabe? Esse tipo de coisa me revolta bastante em filmes e em jogos. Entendi. Então você, na verdade, acredita no personagem guiando o plot e não o contrário. Quer dizer, quando o plot precisa forçar as reações Isso. do personagem pra uma coisa que não... É, uma boa maneira de dizer. Entendi. E você, Rafa? Então, tem a área do jogo... O jogador é o protagonista, certo? O jogo é feito para que tu possa, o máximo possível, tu incorporar aquele personagem, tu ser como se fosse tu mesmo, assim. Eles te dão, normalmente esses jogos deixam tu criar teu próprio avatar, tu faz o cara parecido contigo, ou não, pode criar alguém totalmente nada a ver, mas esses jogos deixam tu criar alguém bem parecido com o que tu quer fazer. Alguns jogos usam um mecanismo, por exemplo, de o protagonista não ter voz. Pega o Master Chief, pega o Link, por exemplo, do Zelda, ou o Gordon Freeman do Half-Life. Eles têm uma parte pequena, definida, um contexto, normalmente. Esse é o teu nome, esse é onde tu tá. Isso é o que tu faz. E o resto, eles deixam tu colocar tua própria personalidade dentro do jogo. Então, E, mas também tem uma linha bem tênue, que é um protagonista que ele é bem definido, mas o jogador, é muito fácil o jogador se identificar com ele. Pega, por exemplo, Dragon Age Origins. Eles têm todas aquelas origens. Eles têm uma história própria, têm todo um passado todo próprio. Mas ele é muito fácil de aquele personagem ser tu mesmo, entendeu? Se tu pegar o próprio Master Chief, como eu já falei, se tu for pesquisar, tem uma história por trás. Tem onde ele foi formado, o que ele fez quando ele era criança. Mas ninguém nunca viu o rosto dele, ninguém nunca ouviu a voz dele. Então é muito fácil pro jogador fingir que é o Master Chief, que ele tá ali. E pelo outro lado, tem os jogos que o jogador incorpora um personagem que ele já é totalmente bem definido, que o jogador não tem controle nenhum sobre a personalidade dele. Pega, por exemplo, os famosos como a Lara Croft, o Tomb Raider, ou o Nathan Drake do Uncharted. São personagens bem ricos, bem feitos, e que é fácil para o jogador se identificar com aquele personagem, né? É fácil para o jogador prever, porque é claro que o Drake faria isso, é bem o tipinho dele mesmo, sabe? Então, eu acho que a parte difícil disso é que o personagem precisa ser muito carismático, assim. Ou então, eu acho que vai acontecer aquele que o Seco falou, assim, de, pô, que personagem idiota, assim, entendeu? Por que ele fez isso? Uma coisa que é absurda de se fazer, entendeu? E se for pegar também qualquer jogo que é baseado em uma propriedade intelectual já existente, um filme, um livro, quadrinhos, por exemplo, esses jogos, eles são obrigados a se encaixar com a personalidade daquele personagem, não dá muito espaço para mudança. Então o jogador está incorporando o personagem pré-existente. Por exemplo, vocês dois sabem, o meu jogo preferido de todos os tempos é Zelda. Link, por exemplo, é um personagem que não tem a personalidade própria e bem definida, mas ele é fácil de incorporar, assim, de ser. Podia ser eu que tá ali naquele mundo de fantasia ali, combatendo o mal da Terra e ser a lenda do universo, Zelda. Também tem o outro lado, por exemplo, eu adorei Uncharted, por exemplo, e o personagem Nathan Drake foi muito bem criado. Toda a história por trás dele, como ele se comporta com os outros personagens do jogo, isso foi tudo muito bem feito. Então tem como fazer certo dos dois lados, e tem como errar completamente, voltando, por exemplo, o que o Fernando falou, né, de, pô, eu nunca faria isso. Começa a criar essa desconexão do jogador com o personagem e acaba perdendo o impacto, né? Então cada um tem os seus desafios para se desenvolver, nenhum deles muito fácil, assim. Você está ouvindo o PodQuest. Então, a discussão está muito legal, mas um outro ponto que eu acho que a gente podia abordar aqui são que tipo de técnicas de game design a gente vê como mais adequadas para um caso e para o outro. Então, vou dar um exemplo, né? O Half-Life, por exemplo, ficou bastante famoso desde o primeiro jogo por ter conseguido contar uma história onde partes dela aconteciam em torno do personagem e não ter utilizado cinemáticas. Então, um dos objetivos que eles tentaram atingir com isso era fazer com que você nunca tivesse a quebra dessa sensação de que você é o Gordon Freeman, né? Então, a câmera, ela nunca se desliga do seu personagem, né? O jogo é todo contado em primeira pessoa, inclusive as cinemáticas, entre aspas, porque eles não têm cinemáticas. Eles têm partes do jogo em que as coisas estão acontecendo ao seu redor e você vai vendo. E os personagens conversam com você, você nunca responde, mas eles fizeram de uma forma que o diálogo, ele sempre faz sentido. É um pouco estranho, né? Todo mundo falar com você e você nunca responder, mas eles conseguiram, acho que é uma fórmula ideal, e na verdade no Half-Life 2 eles elevaram isso à enésima potência, né? E é uma ferramenta, né, de game design. Você pode preferir os jogos com cinemática ou não, mas é uma ferramenta que eles utilizaram para fazer com que a sensação de que você é o personagem seja amplificada. Acho que os RPGs que vêm do Japão também fazem isso desde sempre. Desde a época do Nintendo, eu lembro dos RPGs onde os outros personagens falam com o seu e o seu personagem responde reticências, né? E o outro personagem parece entender, né, o que, que o seu personagem falou, como se tivesse ali uma lacuna que você preenche sem, na verdade, tá colocando palavras na boca do personagem. Então isso tudo são artifícios de game design que você usa para favorecer uma abordagem ou a outra na hora de mostrar o personagem. Né, uma outra técnica que eu consigo pensar aqui rapidamente é a câmera em primeira versus terceira pessoa. Eu sempre tive a impressão de que os jogos com um personagem mais forte, mais marcante, eles sempre funcionaram um pouco melhor com a câmera em terceira pessoa. Porque dessa forma, através da mecânica também, você está demonstrando que não existe a pretensão de que aquele personagem seja você, né? Não existe essa tentativa do jogo, né? Mas muito mais de que você está assistindo aquele personagem interagir tanto com o mundo do jogo ao redor quanto com os outros personagens. Então, sempre me pareceu que a câmera em terceira pessoa enfatizou, né, o personagem que não é a projeção do jogador. Enquanto que a primeira pessoa, acho que não exclusivamente, mas ela favorece bastante quando você quer projetar o jogador em cima do personagem. Então, que vocês conseguem, vocês querem comentar sobre essas técnicas, ou vocês conseguem pensar em o que mais o game designer ou até mesmo os programadores podem fazer em termos de pequenas mudanças ou técnicas de mecânica de jogo para amplificar esse sentimento, seja do personagem próprio ou o personagem que é a projeção do jogador? Então, como eu tinha falado antes, e tu citou dos jogos japoneses, o protagonista não tem voz, né? Que é muito mais fácil se o jogador não escuta uma outra voz do protagonista falando, é muito mais fácil ele imaginar como se ele estivesse falando. Seja, por exemplo, nos RPGs em que tu escolhe uma frase, enquanto tu tá lendo a frase, tu tá pensando com a tua própria voz. Então, é muito mais fácil tu imaginar como se tu tivesse falado aquilo, entendeu? Esconder o rosto, por exemplo, mesmo isso é muito mais fácil num jogo em primeira pessoa, como Half-Life fez, que citou, mas às vezes em cinemática, por exemplo, mostra o personagem. E é o que o Master Chief faz com o capacete de motoqueiro dele, né? Que ninguém nunca viu o rosto dele e ninguém nunca vai ver, provavelmente. E outra coisa, o BioShock, por exemplo. O jogo inteiro tu nunca vê o rosto do personagem principal, né? Mas que tenha, né? O jogo não tem espelho, quando tem reflexo, um reflexo mal feito que tu não consegue distinguir. Assim que eu acho que torna mais fácil. Normalmente quando o jogo quer que tu viva o personagem, que tu seja o protagonista, e ele não é em primeira pessoa, ele vai te deixar criar o avatar, entendeu? Que tu pode fazer o personagem ser o que tu quiser. Se tu quiser que ele seja, tu mesmo faz. Se tu quiser criar uma mulher, interpretar uma mulher, o jogo te deixa fazer isso também. Então, eu acho que pra maximizar o efeito, é ou faz na primeira pessoa ou deixa o jogador customizar o avatar. Eu não concordo muito com isso. Eu andei jogando um jogo que me marcou muito nisso, que é o Thief, que em vários momentos você tem cartas onde você lê o texto, o jogo é tudo em terceira pessoa ou primeira pessoa, o primeiro e o segundo são em primeiras pessoas, e o terceiro ele é em terceira pessoa também, e você lê as cartas e você, cara, lê, né, na sua cabeça. Quando acaba de ler, você fecha o quest log, tem o cara narrando com a voz do cara, com a maneira com que ele ia falar e pensar aquilo. O que é muito bacana, porque você está jogando com um cara que é todo fodão, e você sente, pela maneira com que ele descreve o que ele vai fazer, com que ele é muito mais do que você imaginava, sabe? Eu acho que aquilo deu um gostinho bem gostoso ao jogo, do tipo, que o Garrett é um cara malvado, badass, e ele sabe como fazer as coisas, sabe? Então você tá manipulando ele, você joga, por exemplo, que nem se você jogar em terceira pessoa, lembra muito que é talvez Hitman ou qualquer outro desses jogos onde você tem que fazer sneaking, matar. Só que a parte bacana é quando entra a narrativa dele, os pensamentos dele, é na voz dele, na maneira com que ele conta a história do ponto de vista dele. Então isso é muito legal pra quem tá jogando, porque dá um nível de profundidade do personagem muito maior. Eu gostei bastante. Então eu acho que você tem que como te falou, você falou customizar, né? Eu acho só que você não tem que ficar empurrando, a forçar o jogador a ser aquele cara, sabe? Você tem que, você tem que apresentar o personagem pro jogador e mostrar que o jogador está, tipo, você não é exatamente, não é você que tá jogando, você está jogando com esse cara aqui, mas você que controla, então você é o Garrett, sabe? Você é o Hitman, você é, sei lá, quem você quiser ser, entende? Então o que eu quis dizer é que não foi que se tu quiser deixar o jogador ser o protagonista, tu tem que ou ser em primeira pessoa ou deixar customizar o avatar. Eu quis dizer que eu acho que essa é a forma mais fácil de facilitar pro jogador entrar e ser o personagem. Então, tu pode pegar qualquer jogo que alguns jogadores vão ter mais facilidade em incorporar o personagem do que outros. Tu pode pegar um jogo que o personagem é totalmente feito. Provavelmente, sei lá, vou pegar o Just Cause 2 lá, que é um personagem em terceira pessoa, um personagem definido, tu não customiza nada. Mas tu pode muito bem fingir que é o cara, entendeu? Tu pode muito bem, podia ser eu aqui matando todo mundo e fazendo os stunts. Eu acho que cada jogador tem uma facilidade maior ou menor de incorporar, de entrar no jogo. Eu acho que isso também tá bem associado a quão fácil é pro jogador emergir, assim, entrar no jogo e estar ali dentro totalmente, sem se deixar lembrar que ele tá jogando um jogo mesmo, né, que aquilo ali podia ser real. Vocês tocaram em pontos aí que são os grandes desafios de quando você trabalha com um personagem definido. Eu acredito que o personagem definido não necessariamente quer dizer que a tua intenção é que o jogador se projete ali. Ele pode projetar, na verdade, o que ele quiser, né? Então, é como se... Exatamente. É como se o personagem definido fosse uma pintura pronta e o personagem indefinido, ele é um canvas para que o jogador vá lá e pinte o seu retrato ou qualquer outro retrato que ele queira. Muitas vezes a gente joga o mesmo jogo múltiplas vezes tentando incorporar diferentes tipos de personagens no protagonista para ver o que o jogo nos dá como feedback. Né? Então eu acho que esse é o objetivo do jogo que tem um protagonista indefinido, tem que ser muito mais esse. Né? E não necessariamente o jogador projetar a si mesmo, até porque é difícil para o jogador imaginar que ele vai ser até capaz de fazer tudo que o personagem do jogo faz. Afinal, nós estamos falando de feitos heróicos, né? Na grande maioria dos jogos é isso que o personagem vai estar fazendo. Então a gente também não quer que o jogador se projete completamente ali, mas sim que ele acredite que aquele personagem que tem as características dele incorporadas é capaz de fazer as coisas fantásticas que ele precisa fazer. E uma última coisa sobre as técnicas, que eu só lembrei agora, uma das coisas também muito legal é quando o game designer consegue até usar essas técnicas para de repente surpreender o jogador. O exemplo mais forte que eu tenho disso é um que eu acho que o Seco também vai ter muito forte no coração dele, que é o Metroid, no primeiro jogo, onde você joga o jogo inteiro com aquele personagem que você não, né, você não tem, você pode se projetar nele na medida de que ele não tem uma personalidade definida. O Metroid não é um jogo que tenha grande diálogo nem nada disso, né, você sabe qual é o contexto e tal, mas no final o jogo dá uma virada no plot ao te revelar que o tempo todo aquele personagem que o tempo todo parecia masculino é na verdade uma mulher. E ali foi uma das, vamos dizer, uma das melhores surpresas que eu já vi na história dos videogames, onde o jogo inteiro, né, o game designer está ali brincando com a sua percepção, fazendo você acreditar que é um puta badass, que tá, né, um cara, entendeu, um fodão que tá fazendo tudo aquilo, e no final, na verdade, né, continua sendo um badass, mas na verdade é uma badass, né, é uma mulher. Então eu acho também que o Metroid, né, foi genial na hora em que ele brincou com essa percepção, com essa projeção do jogador dentro do personagem. E Gerard, agora que você falou, e o que, que você faz depois que você sabe que a Samus é uma mulher? Como que você encara o jogo? Cara, pra mim, pelo menos, né, foi uma experiência, ela me libertou, né, foi, né, tudo que eu mais queria era ser uma mulher no videogame. Então... então... Não, é porque, pô, você tá falando de, tipo, que no primeiro você se podia se projetar e tal. E você não sabia o que era. Depois ele te revela que ela é uma mulher. Então quer dizer que ela tem uma personalidade, já é, tem alguma coisa pré-definida, sabe? E nos outros isso só fica cada vez mais forte, até que agora no último Metroid você joga com ela e começa a ver a história da vida dela, né? Entende? É, é só, eu é acho... só esse contraste. Entendi, eu acho que esse último Metroid é o melhor exemplo aí que você podia citar pro seu ponto. Eu acho que eles justamente preencheram uma lacuna que existia na série, que era você estava meio que perdido entre ser um personagem genérico que está sempre vestindo um capacete, como os outros que a gente comentou, e um personagem muito bem definido, como no final do primeiro jogo é revelado, que é uma mulher. Então eu acho que sempre faltou no Metroid você preencher esse espaço, né, com alguma coisa que te dê um pouco mais de contexto sobre a Samus. Acho que esse último jogo, uma das coisas que eles quiseram fazer foi justamente isso. Eu ainda não joguei, tô curioso para jogar, para ver como que eles executaram isso, mas eu imagino que vai ser o que faltava para a série. Quest complete. Então beleza, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast. A gente espera que vocês mais uma vez tenham gostado, esperamos também que vocês participem, deem seus comentários, tragam exemplos de outros jogos que tem personagens ou bem definidos ou indefinidos, ou no meio, e por quê, e o que, que vocês acham que essa experiência trouxe para vocês. Queria já desde já agradecer tanto ao Rafael quanto ao Fernando pela participação, também a minha esposa Cíntia pelas vinhetas e sugestões de músicas para trilha sonora. E queria então que vocês se despedissem. Então, espero que tenham achado esse melhor do que o anterior, assim como o próximo vai ser melhor do que esse. A gente está tentando melhorar sempre e contamos com participação do pessoal. Quem quiser colaborar, pode ficar à vontade. Queria agradecer ao Giliad novamente por sediar a nossa podcast. E obrigado a todo mundo que está ouvindo, se tem alguém ouvindo. E espero que participe e mande algumas sugestões e converse com a gente. Tá ótimo. Meu nome é Giliad, também me despeço de vocês. Esse foi o podcast episódio 2. A gente está de volta na semana que vem com mais games, desenvolvimento de games, um pouco de humor, um pouco de tudo que der na nossa telha. E a gente espera vocês visitando o doublejump.com.br, acessando a área à direita do site onde está o nosso podcast, ouvindo, comentando e fazendo tudo o que você achar que deve. Manda aí comentários para a gente que a gente vai ler aqui durante o programa, comentar. E é isso aí. Até semana que vem. O som que você motiva esse programa são as trilhas de Metroid Prime, Chrono Trigger, Doom, Streets of Rage, Final Fantasy VI. E as músicas Nine Inch Nails com The Hand That Feeds, Kings of Leon, Sex on Fire, Jethro Tull, Bodysword, Velvet Revolver Kong, Slither!